entrou, bateu a porta e já sentou com os pés no sofá. Tadinha, você deve estar cansada, né? Me dá só 10 minutos, dou um pulo na cozinha e já trago seu jantar. Você deve estar com fome, né? E boa noite pra você também. Por que tá perguntando se tá tudo bem? Tirando que o dia foi corrido e o trabalho anda no show, e que você não honra o compromisso, eu tô caindo fora disso. Arranja outro que aguente esse cheiro de amor que exala seu corpo, que aceita beijar essa boca que beija outra boca, que suporte viver do seu lado e aturar sua pessoa. E arranja outro que aguente esse cheiro de amor que exala seu corpo, que aceita beijar essa boca que beija outra boca, que suporta viver do seu lado e aturar sua pessoa. Boa noite pra você também. Por que tá perguntando se tá tudo bem? Tirando que o dia foi corrido, que o trabalho anda no escuro, que você não honra o compromisso, eu tô caindo fora disso. Diz aí, ó. Arranja outro que aguente esse cheiro de amor que exala seu corpo, aceita beijar essa boca que beija outra boca, que suporta viver do seu lado e apurar sua pessoa. E arranja outro que aguente esse cheiro de amor que exala seu corpo, aceita beijar essa boca que beija outra boca, que suporta viver do seu lado e adorar essa pessoa. Quem gostou, faz barulho aí pra nós.